Primeira reforma de ensino do Brasil, houve pontos naturalmente positivos e houve pontos negativos. A gente sabe que o ensino ficou muito fragmentado, em vez de haver aulas, colégios organizados com estrutura, com a sequência, entendeu? Com graduação, houve depois disso, depois da reforma, as aulas se dispersaram em escolas isoladas. Aulas régias eram aulas isoladas. Isso foi o que a independência, que o Brasil encontrou por ocasião da independência. A situação da educação era precária. Nós tínhamos, nessa época, o ensino secundário e primário com aulas régias, mas uma ausência de um plano organizacional. Inclusive, porque elas foram inauguradas e foram instaladas somente 3 anos depois. E havia dificuldade de professores, havia dificuldade de verbas, que mesmo quando instituíram o subsídio literário, as verbas não chegavam para pagamento dos professores. De modo que havia. Mas, por outro lado, nós tínhamos o ensino superior já iniciado. Por que o ensino superior já estava iniciado? Quem iniciou? Vocês devem estar lembrados que foi na época de São João VI, né? Quando ele veio para o Brasil, quando a corte portuguesa se mudou para o Brasil, o ensino superior foi iniciado. Então, nós já tínhamos escola de medicina na Bahia e no Rio, nós tínhamos uma academia militar e nós tínhamos também uma academia naval, além de alguns cursos de economia e alguns cursos também de botânica, anexo ao Jardim Botânico. Essa era a situação do ensino superior. De qualquer maneira, mesmo ele tendo sido criado, as escolas tendo sido criadas para atender às necessidades da cultura, quer dizer, portanto, com o fim prático e imediatista, sem se pensar absolutamente em melhoria do Brasil, não era disso que estava pensando, apesar disso, as aulas, o ensino superior estava iniciado e continua no Império. Porque. Mas, agora, além disso, nós tínhamos uma grande massa de analfabetos, porque, como eu disse, as aulas régias eram muito poucas, principalmente aquelas aulas primárias, que aqueles que queriam estudar geralmente aprendiam, como vocês sabem, os engenhos nas fazendas, e quando já tinha vida urbana, naturalmente, nas cidades, mas sempre com professores particulares, com os tios, com os parentes, que ensinavam, que davam a base para ir para as aulas régias, que constituiu o ensino secundário da época. Eu entrei para a situação de educação antes de entrar na situação do Brasil. Agora, na época, a situação socioeconômica do Brasil era a seguinte, para ver se eu resumo ali. Naturalmente, era um país que estava começando, um país que começava a ter liberdade, a ter independência, e isso influiu muito para o interesse que se notou logo em relação à educação. Aqui, tudo que aquilo se reclamava veio à tona nessa época, porque o entusiasmo pela liberdade, pela conquista da independência, fez com que as pessoas, naturalmente, com maior capacidade intelectual e tudo, e principalmente os deputados da Assembleia Constituinte, se interessassem pelos problemas de educação. Aliás, a gente sente, foi uma característica do Império, a preocupação com reformas. O tempo todo houve várias reformas educacionais, embora não fosse de grande porte, mas era a preocupação de mudar, de procurar melhorar. E na Constituinte a gente notou muito isso. Isso influiu muito, esse fato. Agora, na realidade, nós já estávamos numa situação bem diferente daquela do Brasil colônia inicial. Quando a gente estudou os jesuítas, nós vimos que no início nós não tínhamos nem classe média. E que no fim, quando eles já foram expulsos do Brasil, já estava começando a surgir, com a classe média, ficou também com a vida da corte. Essa classe média foi crescendo, foi se ampliando, quer dizer, novas profissões foram surgindo, e isso, naturalmente, essas novas profissões exigiam certo conhecimento, exigiam constantes escolas. O crescimento de classe média fez com que surgissem novas escolas, eu que se procurasse também a educação. Mas assim, o colégio externo, mais eu preciso nem falar disso. Ó, Thaisa Romandelli, aquele livro que vocês estudaram, vocês pensem, lembrem-se que ela faz uma observação muito interessante a respeito da procura de escola e do tipo de escola que essa classe média procurava. Estão lembrados? Né? Pois bem, ela lembra justamente isso, que as escolas inicialmente eram para quê? Eram para elites, né? Para os grandes produtores. E assim foi continuando. Mas quando começa a surgir uma classe média, quando quem começa geralmente, realmente com a mineração e com os mineradores, essa classe média não procurou outro tipo de instrução, a não ser uma coisa. A gente já sabe que naturalmente havia profissões que demandavam pouca instrução. Mas essa classe média, que foi, por exemplo, mineradores, foram enriquecendo, e portanto, recursos econômicos para mandar os filhos estudarem. Então, eles procuraram o tipo, mesmo tipo de escola, aquele mesmo tipo de escola, assim, mais intelectual, aquele tipo de escola que levava ao ensino superior. Eles procuraram a mesma escola das classes mais poderosas. Por quê? Naturalmente, porque todo mundo sabe que eles queriam melhorar o status. Na época, já se considerava ter um curso superior, ter mesmo um curso secundário, na época, escola de gramática toda, já se considerava equivalente ao tipo de nobre. Então, quem tinha um curso superior era equivalente ao tipo de nobre. Então, a classe média procurou o mesmo tipo de escola, nem precisa de observação dentro do cinema, o mesmo tipo de escola. Ele procurou punir aquela escola mais intelectualizada. Não procurou, ninguém procurou o ensino profissional. Isso é bom para a gente pensar como, desde aí, o ensino profissional foi relegado sempre ao segundo plano, né? Porque, naturalmente, eles não procuravam. E não procuravam por quê, como ela disse? Eles iam se unir com o quê? O trabalho manual era um trabalho de escravo. Era um trabalho de cor daqueles que não tinham realmente livres, mas que não tinham outras condições de vida. Então, é claro que eles não iam procurar um tipo de estudo desse. Eles iam procurar um tipo de estudo mais elevado. E também, de toda maneira, o Brasil da época não comportaria cursos técnicos, no sentido de hoje, né? A gente tem que ver isso também, a sociedade não comportaria. Mas então, depois dessa observação, vamos fazer assim uma sequência das diversas épocas, das etapas do ensino no Império e também do tipo de ensino. A gente vai olhar um pouco do ensino secundário, o ensino superior, o ensino profissional, primário e secundário. De cada um dos dois, a gente tem uma visão mais geral. Logo ali, tem assim, legislação inicial. A legislação inicial foi instalada, feita a independência, instalou-se, como vocês todos sabem, a Assembleia Constituinte. E aí, como eu disse no início, é que se repetiu justamente aquele elan todo pela educação, aquele entusiasmo que o povo estava em relação a melhorar a educação do país. Na Assembleia Constituinte, houve uma série de debates e Martim Francisco, irmão José Bonifácio, eu estou de posto para eles totalmente. Eu acho que tudo isso vai sair. As minhas perguntas, eu falo, eu não me lembrei mais que estava gravando de mim. Martim Francisco, ele apresentou o que se chamou a memória, instituindo a educação como dever do Estado, provando que era dever. A expressão era essa. A educação é o dever do suzerano para os vassalos. Entendeu? Quer dizer, era um dever da educação. Já aí vinha a ideia de oferecer educação, de oferecer pelo menos uma instrução simples, primária, a todos os cidadãos. De modo que veio essa ideia. Veio também a educação do governo do Estado, e a ideia de graduação do ensino, distribuição racional de escolas. A Assembleia Constituinte, os constituintes lembravam que deveria haver escolas, vamos usar a linguagem hoje, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Sendo que as escolas primárias, eles falavam mesmo de ter primário, as escolas primárias deveria haver em todos os lugares do Brasil, qualquer povoado. As escolas secundárias seriam mais para as séries, assim, do município. E escolas superiores, naturalmente, deveriam ser públicas. Nós não tínhamos também tanta gente para ir para a escola superior, uma vez que a escola era toda, era mesmo realmente para a elite. A elite aí já com duas classes, a média superior, vamos dizer assim, e a classe, classe da aristocracia rural. Essa ideia de graduação de ensino foi muito importada da França. Nós aí estávamos sofrendo, nós tínhamos saído da influência portuguesa. Na colônia nós sofremos muita influência portuguesa, mas já no fim nós estávamos começando a sofrer influência das ideias francesas. Você veja que já a reforma de Pombal já foi muito baseada na filosofia importada da França e depois, da independência mesmo, com a vinda da corte, porque naturalmente muitos costumes, muita coisa veio da Europa, a missão francesa também incluiu naturalmente para isso, e nós estávamos se importando muito da cultura francesa. No Império, a gente nota tudo, até na dominação, da denominação das escolas. As escolas do Império, geralmente, eram liceus. Liceu é a escola secundária francesa até hoje. Então, eram liceus provinciais. Às vezes, não se atendiam, mas geralmente eram liceus. E tudo mais, nós sempre nos preocupamos em produzir e fazer de acordo com a linha de educação francesa. Copiar. Se quiser, eu vou te a copiar. Atrapalhando, eu vou separar. Pelo menos tem já uma leitura. Vocês viram também. Vocês sabem que a Assembleia Constituinte de 1823 foi dissolvida, né? Todo mundo estudou história. Foi dissolvida por Dom Pedro I e que a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, foi uma Constituição otorgada. Foi feita naturalmente a Constituição de Gabinete. Nessa Constituição, ela era talvez mais restrita em matéria de educação. Mas assim mesmo, ela instituiu, apresentou o termo primário. E, com princípios básicos da Constituição, estavam a gratuidade e a liberdade de ensino. Os princípios de gratuidade e de liberdade de ensino se repetiram em todas as nossas Constituições. A gratuidade, ele falava no ensino primário. A gratuidade, então, o termo primário apareceu na Constituição. O termo primário é um pouco mais elevado, né? O texto pode primeira vez. O primário, pelo menos, abrange alguma coisa mais. Então, o termo primário e a instituição primária é gratuita a todos os cidadãos. Ele diz a Constituição. E falava também, não diretamente, mas indiretamente, na liberdade, que havia liberdade de profissões. Vai responsabilizando e tudo, que dá a entender que deveria haver uma expressão, né? Diretamente diz. Porque eles deviam, portanto, se responsabilizar, fazer o trabalho corretamente, e liberdade de profissão em geral. Estaria incluída também a do magistério. Então, houve liberdade em sim particular. E a gente vai olhar um pouquinho, quando chegar mais para o segundo pé, que nessa época os colégios particulares surgiram em grande número. Tanto colégios pacíficos, interiores, mais comerciais, como também colégios realmente bons, que se preocupavam realmente com a educação. Houve, assim, um grande desenvolvimento do ensino particular no Império. Isso foi também uma característica do Império. O desenvolvimento do ensino particular, principalmente da segunda metade. Em 1827, conseguindo, houve, a seguir a Constituição, houve a primeira lei nacional do ensino. Eu quero lembrar isso, embora seja uma lei, fosse uma lei nacional, com áreas de lei geral, ela foi se dirigiu principalmente ao ensino primário. Mas não usava mais a expressão primária, usava escolas de primeiras letras. Porque realmente dá uma ideia de assim, uma escola mais simples, primeiras letras, quer dizer, parece dar a impressão de só alfabetização e alguns conhecimentos. Realmente, essa lei, ela foi a única lei que se referiu de lei nacional do ensino primário até 1946. Não quer dizer que o ensino primário ficasse regido por ela até 1946, mas foi a única nível nacional, porque depois o ensino primário foi entregue às províncias dos estados. De modo que ela foi a única lei. E essa lei instituía, realmente ela abordava vários aspectos. Ela dava o currículo do ensino primeiras letras. O currículo seria, naturalmente, a leitura escrita. Eu quero lembrar que a leitura era feita depois, naturalmente, que aprendia a leitura. Era feita na Constituição brasileira e na história do Brasil. Era uma maneira, portanto, de se estudar a história. A matemática entrava assim, num nível muito pequeno. Então, matemática era a escola primária, era naturalmente as quatro operações, frações, ordinais e decimais, sistema métrico, sendo que, aí é muito interessante, sendo que para as meninas era suficiente as quatro operações. Já daí começa uma discriminação. Menina não precisa estudar matemática, ou talvez não tenha capacidade. A gente não sabe qual foi a ideia, entendeu? De modo que a menina só fazia as quatro operações e as outras horas que eram consagradas à matemática, elas iriam aprender prendas domésticas. Prendas domésticas. Então, mas também ela instituiu a lei do currículo. Criou aqui no Brasil aquilo que a gente chama sistema monitorial. Nós hoje ainda temos monitores, né? E esses monitores são assim uma herança, mais ou menos, dessa época. Esse sistema monitorial, que era o sistema lancasteriano, que ele foi criado na Inglaterra, entendeu? E proporcionava a um professor abranger até 500 alunos. Ficou boca a boca, não estou muito barata. 500 alunos. Mas por que na Inglaterra estava em processo de industrialização? O Brasil não precisava disso. Nós sempre transplantamos. Então a gente transplanta o que vem de um método de ensino que era muito necessário lá. E que aqui há um livro muito interessante que fala sobre verbas no Império e tudo, diz que aqui havia uma dificuldade enorme de trabalho de verbas e tudo. Ele geralmente era muito organizado, assim, muito rígido. Então, consistia em um grupo de alunos, dois a dois, que eram intercurilhões, então, aquele grupo de 10, dois a dois, mas acontece que era na parte da memorização. Então, era um aluno que tinha aprendido, estudado a lição, entendeu? Naturalmente, fazia com que o outro estudasse e ia verificar se ele tinha aprendido. Não era nem transmitir alguma coisa, vou explicar. Era verificar a memorização dos outros. E havia os monitores que eles controlavam mais ou menos diversos. De modo que isso realmente no Brasil não pegou muito e sim, depois ele foi se adaptando à nossa realidade. Então, já no ginásio pernambucano, quando foi criado, um aluno de uma classe mais adiantada ajudaria o professor de outra. Aí já tem a ideia, pegou, mas pegou, se adaptou. Na realidade mesmo, como era o método, não tinha. Se viu na Inglaterra, está muito bem, mas para o Brasil não dava. Nós não tínhamos a menor necessidade de adotar, de expandir a escola assim, quando nessa época a escola era muito pouco procurada. E houve até uma época no Império que até se chegou a quase a gratificar e a pagar professores da escola. assim, que não havia por trás desse interesse, porque nós não tínhamos assim, não sentido essa necessidade de instrução. A gente vê hoje, com todo mundo, pelo menos no primeiro drop, a gente já tem que ter, né? Já conseguiu um emprego mínimo. Mas naquela época não havia. As próprias famílias de gente. Sim, mas também eu preciso lembrar que, pela primeira vez também, se instituiu no Brasil, por essa lei, a carreira do professor. Então, o professor deveria ser selecionado, havia uma seleção para o professor. Havia o que a gente chama hoje de gratificação adicional por tempo de serviço, quer dizer, o professor ia aumentando o vencimento de acordo com o tempo de serviço, e havia também, pela primeira vez, aposentadoria. Quer dizer, se até aí ensinava, acabou de deixou ou deixou? O aposentadoria do professor. Essa lei foi em 15 de outubro de 1927. Eu não sei se é por isso que o professor é 15 de outubro. Se não é, coincidência. Entendeu? Mas pela primeira, uma, primeira lei sobre carreira do professor, em 15 de outubro, é provável que essa lei realmente, como eu disse, atingiu o ensino primário. Mas nada disso se referia ao ensino segundo grau. Todo mundo o sistema monitorial. É o único que poderia existir, mas e a carreira do professor? Ah, mas é notar também no Império, em relação ao ensino superior, isso, a palavra política do ensino superior, a criação dos cursos jurídicos. Vocês notem que Dom João VI criou vários cursos, mas não criou o curso de direito. Não interessava ao governo português que o Brasil tivesse o seu pensamento jurídico, as suas leis. E, naturalmente, o curso de direito iria levar isso. Então, nós teríamos que obedecer à lei portuguesa. Uma vez que o Brasil independente, então, houve assim, essa preocupação de criar, e foram criados em 1927 os cursos jurídicos, como vocês sabem, São Paulo de Santos. Eles foram criados assim, e o Recife foi 11 de agosto de 1927. Era considerado, era feriado antigamente, não, hoje ainda é feriado ambiental. Era feriado geral, eu lembro que eu era menina, foi 11 de agosto feriado. Mas agora é feriado na universidade, é por isso que se considera o dia da universidade 11 de agosto, porque é a criação dos cursos jurídicos. Foi o marco, tanto porque, como dizem alguns autores, o Brasil, criando os cursos jurídicos, ficou livre da influência, em termos jurídicos, da influência portuguesa. Livre totalmente da influência. Até aí, também, começou um pouquinho antes, surgiu. Até nós estávamos também naquela linha de aulas régias, não tínhamos ainda organização escolar realmente, que essa lei não organizou assim no ensino secundário. Apenas em Pernambuco, houve, em 1826, a criação do Liceu Provincial de Pernambuco. Foi essa, ele. Ginásio Pernambucano hoje. Ele vem daí. Criou-se como Liceu Provincial de Pernambuco. E ele criou-se assim, não somente agrupando aulas restas, mas dando assim uma certa graduação, uma certa organização diferente. Isso por causa da influência do seminário de Olinda. Eu falei a vocês no seminário de Olinda. Pela influência do seminário de Olinda, eles organizaram assim. Mas ele foi um fato isolado. A criação do Liceu Provincial de Pernambuco foi um fato isolado. Eu tenho um filmezinho aí, tem um filmezinho aí que passa do Liceu Pernambuco. O ginásio pernambucano, o Liceu de Arqueologia, como eu já vi, a menina da sexta-feira passada, me levei na aula de trabalho. De modo que, em relação ao ensino superior, o principal foi isso. E também, já que estou falando muito, vou lembrar uma coisa. Realmente, apesar de nós termos escola de medicina, depois escola de engenharia, porque a escola de engenharia do Exército se transformou, a escola de medicina se transformou em politécnica. Nós temos também outras escolas superiores. A preferência foi para a escola de direito, para as escolas jurídicas. A preferência realmente foi para ela. Então, isso que continuou até mesmo na Primeira República todinha, a matrícula dos cursos jurídicos era muito maior do que nos outros. Por que era assim? Quem quer falar? Todo mundo. Vocês são mudas? Por que essa preferência pelo Cristo? Já se dizia que o Brasil era um país de bacharéis? Por quê? Por que a preferência? Olha, pensem bem no tipo de curso. Acontece que, quando a gente fala direito, estudo de direito, a gente só pensa no direito, na legislação e na profissionalização, né? Aquele que vai advogar, né? Direito civil, comercial, todos esses direitos, trabalhista e tudo mais. Então, a gente só pensa nisso. Mas acontece que o curso de direito é o que dava formação muito boa, cultural e humanística. Então, dava realmente uma cultura geral ao aluno. E por isso ele era preferido, não somente pela nossa tradição já de gostar da humanidade, como também porque ele abria um leque enorme de oportunidades para o aluno, para o egresso de Porque realmente, no curso de direito, saíam aqueles que iam administrar. Se era bacharel em direito, ele podia ser um administrador, podia ocupar cargos. Saíam geralmente os políticos, os jornalistas, os escritores. Ele dava assim, havia vários caminhos. Eu acho que era por isso que ele era tão preferido. Não é assim. E também saiu aqueles que iam morar e exercer a profissão realmente. Mas não era somente. A maioria nem ia pela profissão. A maioria não ia. Eu me lembro do Carlos Maciel, que morreu muito longe, que foi professor da que morreu muito, lá em 2009, e que dizia, no tempo dele, que já era muito recente, ele dizia que quando os alunos, aquele aluno que se interessava muito realmente pela lei, pelo direito, ele chamava os jurídicos. O que eles queriam realmente era uma cultura mais diferente, uma filosofia diferente. Era muito mais. De modo que por isso ele começou a ser muito preferido, porque realmente ele dava margem, ajudava muito o aluno. Bem, a gente estava nessa situação, com a lei geral sobre o ensino, foi com o governo central dirigindo o ensino superior, com a aula regis, espaço, então pouco ensino particular inicialmente, apesar da liberdade, quando em 1834, você veja bem, a Constituição foi em 1824, em 1834, houve o ato adicional à Constituição. Este ato adicional à Constituição, entre outros itens, que me interessa a gente, tocou no ensino, descentralizou o ensino primário e o ensino secundário. Então, ele dizia, transfere às províncias o direito de legislar, sobre o ensino primário e secundário. Então, isso, dizia assim, o governo central do Império delegou às províncias o direito de legislar, de administrar o ensino primário e o ensino secundário. Logo, o ensino foi primário e secundário, foram descentralizados. Agora me digam, me falem, por favor, o que é que vocês acham dessa descentralização? É boa a descentralização? Seria boa? Seria bom para o ensino? Todo mundo, eu acho que ninguém quer gravar a voz, só eu. Estão calados. O que é que vocês acham? Bem, minha gente, no Brasil, vocês acham que o ensino deveria ser centralizado? Na época, isso foi naturalmente atendendo assim a, vamos dizer, a sua sede federalizada e distribuir o poder pelas províncias. Foi, portanto, um aspecto político. Mas também havia uma pregação muito grande sobre que era melhor administrar o tempo. E realmente é. A gente tem mais possibilidade de atender a realidade de cada um. Mas será que isso funcionou? Vocês acham que todas as províncias estavam em condições de arcar com as despesas do ensino primário e secundário? Tinham condições iguais? Vocês acham que São Paulo, que já ia enriquecendo um café e tudo, poderia estar nas mesmas condições do Amazonas, do Piauí e de outros estados? Não. Então havia aqui realmente uma diferença muito grande em condições. Havia uma dependência da economia, agora eu quero lembrar isso. Então, competiria ao governo central, vamos dizer, diminuir um pouco essa diferença. Isso não houve. Então, não houve uma colaboração do governo central. Vocês que estudaram financiamento, vocês veem que o governo, vamos dizer assim, a União tem o dever de assistir financeiramente os estados, né? Na medida de suas deficiências. Foi isso que faltou. Isso que só foi entendido, mais ou menos, de 30 para cá. Entendeu? Mas até aí não. Então, né, houve necessariamente esse desnível da educação dos estados. Hoje, apesar de tudo, ainda há um certo nível. Apesar de haver uma assistência financeira da União, mas a gente sente que há. Naturalmente, as condições são tudo diferentes de um para outro. Mas aí houve totalmente. Então, isso foi a grande falha do ato adicional, essa omissão completa da União em relação às províncias. Mas o ato adicional também trouxe assim, eu acho como ponto positivo, talvez, a criação de escolas normais. Criação de escolas normais, por isso, porque uma vez que cada província ia ser responsável pelo seu ensino, ela teve que organizar o seu sistema, teve que organizar o ensino primário e secundário, teve que organizar assim, o número de séries, naturalmente o currículo. Então houve diferença na diferença entre o currículo de cada província. Mas acontece que nós não aproveitamos realmente dessa descentralização para atender a necessidade de cada estado. O que aconteceu? O que aconteceu foi isso. Nos estados, nós tínhamos, como eu disse, logo no princípio, uma preocupação muito grande com o ensino europeu, com o ensino francês, principalmente. Então, as províncias organizaram os seus currículos, o seu ensino primário, por exemplo, elas organizaram em 7 séries, curso elementar e complementar. Quando realmente os alunos já iam tarde para a escola e frequentavam talvez com 2 ou 3 anos, aqueles que frequentavam. Então não eram os currículos assim, completamente fora da realidade. Eram os currículos copiados na Europa. Infelizmente foi isso que aconteceu na maioria das províncias. Só aos poucos, um currículo muito grande, muito extenso e completamente fora. Não atendia realmente. Era melhor uma escola primária de 3 anos, perfeita, boa, que preparasse o aluno para depois ele viver, porque a maioria não ia mais continuar, do que uma escola desse tipo. Porque eles iam aprender conhecimentos que não interessavam, desinteressantes, e que não, nem alcançavam porque deixavam logo, inicialmente deixavam. Geralmente, porque para a escola tão cedo. E a escola mais tarde precisava trabalhar e abandonava a escola. Porque isso era a escola primária, vamos dizer, a escola primária popular. De modo que isso foi uma falha. Mas, ao mesmo tempo, a criação das escolas normais foi um ponto positivo. Porque, uma vez que as províncias se sentiram responsáveis pelo ensino, elas sentiram a necessidade de preparar o professor. Então, a primeira escola normal foi no Rio, no município da CUT. Primeira escola normal. Mas era muito simples. Era uma escola tão simples que o diretor, ele era um diretor e era o único professor. Mas pelo menos tinha algum estudo. Depois disso, com a escola em São Paulo também, mais com treinamento e serviço, e ter mesmo aulas e orientação. Pernambuco mudou a escola normal em 1864. De modo que ela está aí hoje como Instituto de Educação de Pernambuco. Era, na época, escola normal oficial. Então, mudou. Agora, exclusivamente para homens, vocês sabem, né? Uma vez que as mulheres não iam trabalhar, a escola normal, inicialmente, foi para homens. A escola normal Pinto Júnior, que veio depois, é incrível, mas eu não me lembro agora da data, parece que foi em 1870, coisa que vale. Eu não me lembro porque eu tenho até um histórico da o primeiro estatuto da cultura unitária, mas não me lembro da data. A Escola Pinto Júnior, que foi a primeira escola realmente pernambucana aberta para moças. O regimento dela diz Escola Normal para Senhoras. A Escola Normal, só depois de algum tempo, no fim do Império, é que ela começou a atender uma clientela feminina. Isso com muitas recomendações para que as meninas ficassem do lado do Minas do outro e as mães pudessem vigiar. Ainda tem? Não, aí no caso das escolas normais, não. O que elas iam aprender, porque elas chamavam o conjunto que chamava pedagogia. Entendeu? Era mais isso, né? Um pouco de idade. Então, uma ligeira psicologia. De modo que aí, como elas eram exclusivamente profissional, o currículo era igual. Agora, o que era diferente era o currículo das escolas secundárias e primárias. Esse era totalmente diferente. De modo que houve isso. Bom, a lei Glória, depois do ato adicional, os cursos também começaram a ser organizados nos liceus provinciais. Eu falei do de Pernambuco, que foi antes, mas o liceu provincial da Bahia foi muito conhecido, o liceu provincial do Rio. Então, vários províncias começaram a organizar, agrupando aulas regiões de liceus. Viu, Pernambuco? E aí houve, então, da parte do governo central, a criação também de um grande colégio secundário no Rio, que foi o colégio de Pedro II. Eu estou dizendo isso porque outro dia eu já li que o correto é isso, colégio de Pedro II, não colégio do Pedro II, como a gente chama. Então, o colégio de Pedro II, instituído no Rio, já teve uma organização graduada. Ele foi organizado por 7 séries, com currículo enciclopédico. Mas sempre, vocês sabem, sempre com aquela preocupação dos programas franceses e dos livros franceses. Existe um livro aí, Maria Pilar Ribeiro, não é aquela? Existe um livro aí que fala sobre a educação do Império, em que a autora lembra que foi recomendado, e nos colégios particulares se adotou muito, ouvir os franceses. Uma vez que eles eram muito melhores, muito mais bem feitos que os livros feitos no Brasil. Então você veja a preocupação que nós tínhamos, era até isso. Até os livros que os alunos estudavam eram preferencialmente em francês. Nós olhávamos todo o programa em francês. Mas o Colégio Pedro II ficou sendo, então, o mais importante. E acontece que ele se transformou no estabelecimento padrão de ensino até 1961. Agora vamos ver o porquê. Deixa que esse vídeo profissional, agora que eu vou falar sobre secundário. Porque vocês se lembram que o ato adicional descentralizou o secundário. O primário continuou descentralizado até 1946, quando houve uma lei nacional, e isso mesmo ficou, não foi tão simples assim. Rigorosamente seguida. O ensino normal está sendo centralizado, porque nasceu pelas províncias, atendendo ao ensino primário. E como o ensino primário das escolas públicas era o ensino popular, o governo central não interessou por isso. Mas ele começou a se interessar pelo ensino secundário. Por quê? Porque ele se interessou pelo ensino secundário. Mas aqui no Pedro II não. No Pedro II não. Foi aberto. Foi aberto, isso aí era geralmente para mim. Não. A gente está dizendo que ele estava. Eu estava lembrando isso, né? Que o governo central começou a se preocupar com o ensino secundário. apesar de ter bem centralizado o ensino secundário, apesar de ter dito que as províncias é que deveriam legislar sobre o ensino secundário, o governo central começou indiretamente a entrar no ensino secundário, legislando as normas. Por quê? A única função do ensino secundário era preparar para o ensino superior. E como ele tinha o ensino superior, começou a fazer exigências para os alunos que entraram. Começaram a exigir inicialmente exame do Pedro II. Então, só entrava numa escola superior, mesmo que ela fosse de Pernambuco direito, quem tivesse feito o exame do Pedro II. Então, os exames eram aqueles tipo de exames parcelados, exame por disciplina. Então, você vinha fazer o exame do Pedro II. E depois mesmo, bancas instituídas no município da corte. Então, você, em qualquer estado do Brasil, seria difícil. Você teria que sair para o Colégio Pedro II para estudar, fazer lá, ou então para fazer os exames no Rio de Janeiro, para poder ingressar. Depois, naturalmente, isso veio, essas dificuldades todas, fez com que se fosse abrindo o leque. E se começou, então, os liceus provinciais começaram a pedir que eles também pudessem ter o direito de, nos seus cursos, fazer exames preparatórios e os alunos poderem entrar na escola superior. Foi concedido isso aos liceus provinciais, contanto que eles adotassem o mesmo programa de cursos. Então já começa a uniformizar, já começa a descentralizar. Embora pela lei não existisse esse poder do governo central. Eles começaram a centralizar pelo interesse que tinham em preparar os alunos das escolas superiores. Agora, depois disso, com o desenvolvimento do ensino particular, este direito foi também estendido aos ensino particulares. E na República se continuou. Na reforma de Epitácio Pessoa, em 1901, ele instituiu o Colégio Pedro II como padrão. E até os livros antigos, se vocês encontrarem um livro antigo, até mesmo isso, o autor sempre lutava assim. Era professor, qualquer coisa, do colégio equiparado ao pensamento. A preocupação era ser igual ao pensamento. Vocês vejam, então, que na realidade a gente começou não somente com a dualidade de sistemas, um sistema central, a nível nacional, no Império, depois federal, e os sistemas provinciais. Então, nós tínhamos isso. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos um ato adicional que mandava que as províncias legislassem sobre o ensino secundário e, na realidade, o ensino secundário sendo dirigido pelo governo central. Então, na realidade, é sempre no Brasil muito isso. De um lado, e realidade para outro. Assim, a gente vê muito bem a discussão para o governo central. Lá é bom parcelar no PC. Já que Carlos perguntou, ou a menina perguntou, se o ensino secundário não seria pequenininho, eu quero lembrar que esse ensino secundário e os ensinos provinciais, eles eram frequentados realmente por rapazes. O Pedro II abriu um curso feminino, mas não deu certo. Não foi muito frequentado. Ele abriu realmente um curso feminino, já no fim do Império, mas não deu certo. No entanto, o ensino secundário feminino desenvolveu-se no Império muito a custo do ensino particular. Porque o ensino particular não era somente, quer dizer, havia colégios masculinos e colégios femininos. Então, você veja no Império, várias ordens religiosas entraram aqui. Ordens religiosas femininas abriram colégios femininos. Ordens religiosas masculinas abriram masculinos, não é isso mesmo? Então, em relação ao ensino particular, houve um desenvolvimento muito grande. O livro também de Maria José Ribeiro Aydar aparece. Esse livro também, que fala sobre educação no Império, ele aborda o tipo de ensino secundário feminino no Rio de Janeiro. Então, no município da Corte, claro que havia colégios muito simples, femininos, mas inferiores, e também masculinos. Né? Havia aqueles que eram muito bonitos, vamos dizer assim, de terceira categoria. Mas havia também colégios bons. E os colégios femininos da Corte, dirigidos por forças estrangeiras, Repare, sempre alguém de fora influindo no filme. O ritmo feminino realmente era muito diferenciado. Nos outros colégios também nós tínhamos um currículo diferenciado. Lá eles haviam, além do estudo, geralmente do francês, e o francês era indispensável, inglês era menos, mas também se estudava. Mas o principal era o francês. O português era mais abandonado. Era muito mais o francês. Mas se estudava um pouco de literatura, estudava também artes, pintura, música, prendas domésticas. Geralmente, isso de uma maneira geral, todos os colégios femininos, secundários femininos, o currículo é mais ou menos esse. Prendas domésticas e ainda um pouco de do que chamavam de pedagogia. Ligeiras noções, porque realmente as moças que iam para esses colégios particulares estavam se preparando para a mãe de família. Então, por isso, davam alguma noção sobre educação. E nos colégios femininos do Rio de Janeiro, dirigido pelas senhoras estrangeiras, os principais colégios, eles ofereciam a moda da França, matinês musicais, saraus, rendezvous, como chamavam. Quer dizer, então, à noite havia, por exemplo, saraus musicais, e depois disso, danças até 2 horas da madrugada, porque elas precisavam saber viver em sociedade. Era preocupação. Então, você mesmo que era assim, altamente elitista. Era que ia para um tipo de colégio desse. É naturalmente a classe mais alta que ia para um colégio desse. Porque deveria ser um colégio caro, realmente. Ser um colégio que dava todo esse ensinamento e ainda proporcionava etiquetas, boas maneiras, atos de conduzir em sociedade, seria necessariamente um colégio rico. Nós tivemos outros colégios femininos, de ordem religiosa em geral, não tinha isso. Não podia ter. As crianças iam oferecer dança na classe, nas aulas dela. Mas os colégios de estrangeiros, dirigidos por estrangeiros no Rio de Janeiro, ofereciam tudo isso. De modo que era, realmente os colégios femininos tinham educação artística, porque realmente todo mundo aprendia pintura, todo mundo aprendia desenho, aprendia pintura, aprendia piano principalmente, né? Podia também aprender outros instrumentos. E ainda aprendi francês, todo mundo era montou falar francês. Falar francês e ler em francês. Literatura francesa era o que mais fazia, todo mundo fazia. Eu disse que eu tinha sempre que quando minha mãe morreu, tinha 3 anos na casa da minha avó, a gente contava muito que era violino francês. E rezando francês, falei tudo francês. Foi bem, é claro, eu tinha estudado no colégio, tinha que aprender francês. De modo que era essa que eu tinha. Realmente, se a gente for considerar o ensino feminino, a gente hoje acha graça. Mas para a realidade da época, ele era mais adequado. Ela não estava se preparando para uma profissão, estava. Não estava se preparando para um curso universitário. Então, o ensino que era ministrado às moças era um ensino necessário para a vida delas. Era um ensino realmente assim, adequado à realidade que elas viviam. Agora, depois, logo a vida do fim do Império, começaram os colégios particulares a instituir os cursos normais. Então, aqueles cursos normais, que eram somente oficiais, começaram a ser adotados nos colégios particulares. E foram essas alunas que eu frequentar, se interessaram logo muito pelos colégios particulares. Maria José Garcia Veret diz que realmente os colégios particulares, o ensino normal desenvolvido nos colégios particulares, atendia a classe A, a classe que frequentava geralmente os colégios. Atendia por quê? Elas não deixavam de ter nada daquilo, de arte, de prendas domésticas, toda literatura, tudo que estudava. Mas elas iam aprender, além disso, disciplinas pedagógicas. Então, iriam ter o diploma. Então, Maria José Garcia Veret diz que ele funcionava um pouco como seguro de vida. Por quê? Seguro de vida. Por quê? Os cursos normais particulares. Por quê? Elas iam ali e estudavam, né? Não, e eu tenho mais família, casar e mais família, me deixar pensando em trabalhar. Mas se algum dia precisar, elas teriam um diploma que proporcionaria um trabalho adequado à mulher. Entendeu? Porque na época, quando as mulheres começaram a trabalhar, o único trabalho realmente que existia para elas seria professora primária. Nas escolas normais, quem ia para a escola normal depois que ela foi feminina, ou quem ia para a Pinto Júnior, que era para a escola normal gratuita, até os professores da escola Pinto Júnior, eu sei também que meu pai foi, professor da escola Pinto Júnior, até determinada época, não sei se 40, 50, eles não recebiam nada. Eles ensinavam ali de graça, gratuitamente. E nós temos uma escola assim, gratuita. Então, quem procurava, a moça que procurava, quem queria ser professor? É porque queria trabalhar. Mas não escreviam para colégio particular. A Pinto Júnior foi criada por uma sociedade fundada no Império, Sociedade Propagadora de Instrução Pública. Pouca gente sabe, mas ela existe. E hoje são os professores que formam a sociedade. Foi mantida por essa sociedade durante muito tempo. Foi esse panorama do ensino feminino na época. Isso, Pernambuco e isso em outros estados. Em Pernambuco, a gente sabe que até pouco tempo, todo colégio do interior, interior e o escola normal, e o curso normal. Depois caiu. De 71 para cá, o normal caiu. Agora há um movimento nacional para revitalizar o ensino. Esse foi o panorama do ensino feminino. Claro que houve, no meio disso, houve mulheres que estudaram, que fizeram curso secundário, mas muito poucas, exceções. Eram apontadas como fulano de tal, primeira bacharel do Brasil de ensino. Houve isso, né? Se formaram em direito, formaram em medicina, mas eram pouquíssimos. Dentro do Brasil eram muito poucos. Eram exceções. Em relação ao ensino profissional, antes disso, vocês queriam falar alguma coisa? Aí, exatamente, os Maristas. É mais antigo, né? Mas eu não sei nome aqui. Não, esse Salesiano, eu falei, por causa do ensino profissional. Porque Maristas, Salesianos, Damas, Nobre, Jesus se voltaram no ano mais antigo é o Nobre. 983. Mais antigo. Eles voltaram em 1883. Mas Jesus é Nobre, da Salesiano. Sim, mas e falando ainda em ensino particular, eu quero lembrar, já que você lembrou as ordens religiosas, que houve no Império alguns colégios particulares que se notabilizaram. O Colégio do Caraça, dirigido em Minas Gerais, dirigido pelos padres Lazaristas. Era um colégio que realmente não se limitava a ensinar os alunos para o exame preparatório. Não se limitava a isso, mas dava uma formação muito boa. A disciplina era muito vista no ensino naquele tempo e a disciplina vista dava formação boa e também eles davam realmente, ao lado das matérias de exame, eles davam realmente uma formação cultural. Se preocupavam com o futuro. Mas eram quase exceções. Outro colégio foi o de Abílio César Borges, na Bahia. Ele teve um grande mérito de abolir a palmatória no colégio dele. Porque disse que quando era criança, ele não suportava ver a palmatória na mesa do cozinheiro. Ele tinha uma angústia muito grande. E por isso, no colégio dele, a disciplina era, ao contrário dos lazaristas, era uma disciplina mais humana, mais leve. Isso conhecia muito. Mas também se preocupou assim. Enquanto os outros se preocupavam com ensinar aquela disciplina que você ia fazer preparatório, o aluno aprendia disciplina por disciplina, ele instituiu o ensino de 3, 4 disciplinas para o aluno aprender ao mesmo tempo, o que foi muito criticado na época. Foi também muito criticado porque ele, em vez de apelar no ensino dele, você vê o que é, em vez de apelar para a memória do aluno, apelava mais para o raciocínio. De modo que eles receberam também críticas por isso. E isso a gente sabe que é considerado um ponto positivo em educação. Em vez de memorizar, defender. viver aqui história. A memória é bem valorizada na sua vida. Em relação ao ensino particular. Agora, isso que eu disse de relação ao ensino particular foi todo secundário, né? E normal é profissional, é verdade, falei alguma coisa. Mas como estaria o ensino profissional na época do inverno? Na realidade, apesar de nós termos já uma classe média de desenvolvimento e tanta atenção, nós não tínhamos um ensino profissional assim, um nível muito elevado. No nível superior, é claro, nós tivemos a Escola de Minas, no Ouro Preto, no local que vive de Itapuã, e tivemos também a transformação da Escola Central Militar em Escola de Engenharia, que não deixou de ser ensino técnico, profissional. Mas no ensino, em nível médio, nós praticamente não tínhamos ensino profissional. Eu digo que não tínhamos ensino profissional porque ele era de um nível tão rudimentar que não atingia o nível médio. Não, você não precisava fazer um curso secundário, ou estar fazendo um curso secundário, para aprender uma profissão. O que havia inicialmente foi. Era apenas o aprendizado de profissões. O nível de instrução de quem aprendia era o nível primário. Então, o ensino profissional, realmente, que não era procurado por ninguém de classe média, era um ensino desse tipo. E foi, durante muito tempo, mais um ensino assistencial. Aqui em Pernambuco, que está no ensino primeiro, nós temos, vocês todos conhecem o prédio do Liceu de Artes e Ofícios. O Liceu de Artes e Ofícios foi criado nesse tempo. Aqui em Pernambuco, houve também uma criação do Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro. Aqui em Pernambuco, foi um grupo de operários, profissionais, que resolveu fundar. Eles se reuniram e fundaram o Liceu para aprendizado de ensinar a profissão. Foi assim que ele começou. Hoje, a gente sabe que depois de muito tempo, nesse tipo, o ensino profissional foi comprado pela Universidade Católica, vocês sabem, sabe? Pelos jesuítas, e eles estão mantendo lá, pelo menos até quando eu sabia, eles estão mantendo lá cursos profissionais. Quer dizer, cursos profissionais, hoje, a habilitação profissional é muito secundária. Cursos técnicos. Ele não está fora, portanto, da linha dele. Mas foi criado fundado por 5 operários que se reuniram e resolveram ensinar a profissão. Então, realmente, era um aprendizado fundamental. Aquilo que se precisava. Essa tendência já era da nossa formação, da nossa cultura. E vem a Constituição diz isso? Quer dizer, a Constituição definiu. Ensino para uma classe, ensino para outra classe. Além disso, houve assim. No Pará, o aprendizado agrícola, os salesianos instituíram o Aprendizado de Santa Rosa, em Niterói. Salesiano sempre gostou de ter um ensino profissional. Aqui eles têm ainda a Escola Dom Bosco, né? Ali no, na... Quando a gente passa na BR, São Martins, se não me engano. A Escola Dom Bosco é uma escola profissional. Sempre tiveram, mas isso é da tradição do Dom Bosco. Manter escolas, sempre manteve escolas, assim que ele começou realmente a fazer a catequese dele no meio dos alunos pobres, dos crianças pobres da Itália. Então, você vê, o modo que realmente não impede que haja isso, o ensino profissional em Luciana e no nível primário. Isso continuou um pouco da Primeira República também. Isso continuou durante muito tempo. Por quê? Em 1909, já na Primeira República, houve um decreto lei que manda criar em todos os estados do Brasil escolas de aprendizes artísticos. O nome era este, Escola de Aprendizes Artísticos. Mas a condição para entrar era que fossem crianças carentes e que tivessem, e que meu amigo disse que fizesse ao mesmo tempo o curso primário. A gente vê que o ensino profissional realmente era um ensino de baixo nível. Né? Depois, aos poucos, é que ele foi se elevando. O ensino primário no Império, eu quero apenas lembrar, que eu falei a propósito do ato adicional, eu quero apenas lembrar que ele foi todo organizado pelas províncias. Né? Os currículos todos a nível provincial, de modo que em poucas escolas, cada província, de acordo com suas possibilidades, organizava suas escolas e completamente independente, nunca houve nenhum interesse do governo central em relação a isso. Os colégios particulares mantinham. Geralmente, eles mantinham escola primária, mantinham ensino primário e secundário. Aqui em Pernambuco, também quero lembrar, em relação aos colégios particulares, além dos colégios de ordem religiosa, damas, por exemplo, damas têm 100 anos, 100 anos pode passar, damas, cristãs, doroteias, que vieram. Você veja bem, elas vinham da Europa. Então, elas já traziam naturalmente as italianas, abriram as doroteias pela primeira vez, francesas e belgas abriram o colégio das damas. Então, elas já vinham com toda a influência europeia no currículo. E seu currículo era livre, não havia nenhuma determinação. Elas organizavam o seu currículo de acordo com as suas ideias, de acordo com aquilo que fazia. Agora, sempre nessa linha de dar uma educação feminina, assim, culturalmente mais rica, e assim, educação artística também. Isso é necessário. Agora, fundado por particulares, houve dois grandes colégios de Pernambuco que ficaram até, talvez, na Primeira República, um pouco mais. Já teve 30, 36 anos. Foram o Colégio Pritaneu e o Colégio Santa Margarida. Ambos fundados por senhoras, quer dizer, leigas. Foram os dois grandes colégios leigos. Com regime de internato. Na época, havia muito internato, hoje é que não tem. Mas havia internato porque, geralmente, não havia colégio aqui no interior. E os pais gostavam de mandar os filhos para internados, onde eles pudessem morar e estudar. De modo que havia. No livro de Valdemar de Oliveira, ele escreve muita coisa sobre o Colégio Pitaneu, porque Valdemar de Oliveira foi educado justamente pela dona fundadora do Colégio Pitaneu. Então ele conta como aquelas alunas que vinham de fora, que vinham do internado, elas traziam até compras, vestidos e tudo. Elas saíam com a diretora ou com a secretária para fazer compras na cidade. Então, a diretora cuidava de férias como se fosse uma avó ou assim. Naquela época, ninguém chamava pessoa de dia. Mas, na realidade, fazia isso. Porque elas eram internas, junto aqui. E tinham liberdade de sair, naturalmente, com parentes, para passear no mesmo passeio. E vir para casa era mais difícil. A condução era muito difícil para entender. Mas foram grandes colégios, mas eram colégios de classe, naturalmente, de classe mais elevada, de classe A. Porque não era todo pai que podia arcar, embora na época não houvesse essa classe de produção cara, mas podia arcar com as despesas de hospedagem. De hospedagem, de alimentação. Então, viviam ali assim, muito com a vida, de, as muito assistidas, com a vida assim, de certa família. E realmente a gente tem que pensar que o ensino particular do Império e da Primeira República fez muito. Fez muito pela educação brasileira. E se houve aqueles fracos, se houve aqueles que só se preocuparam em preparar e treinar no país andar, então houve também colégios que se preocuparam realmente com a instituição maior. Pensa.